Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita alegria, muita, muita, muita alegria e muita gratidão ao Senhor que nós estamos hoje compartilhando o livro de 2 Samuel, no capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24, e entregando para você mais um livro completo da Bíblia, ministrado capítulo a capítulo. São praticamente, com as ministrações de liderança, 40 livros ou ministrações de liderança ou testemunho que a pastora deixou. E isso nos emociona muito, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e pela fé. O justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse caso, nós estamos ministrando a palavra do Senhor, estamos ministrando a palavra do Senhor que gera em nós também a fé. Que o Senhor, nesse tempo em que estamos compartilhando, capítulo a capítulo, gere fé no seu coração. E eu tenho certeza que ele tem gerado pelos testemunhos que nos são dados, pessoas que nos ligam, tanto para conversão como para santificação e a justificação pela fé, em primeiro lugar, a salvação, a santificação e a glorificação. Então é motivo de muita alegria para nós lermos mais um capítulo. Não é um capítulo longo, é o censo do povo e o castigo de Deus. E Davi erguendo um altar ao Senhor. Não é um capítulo longo, mas é um momento muito significativo para nós. E eu deixo mais uma vez o endereço. Se você quer que outra pessoa ouça essas devocionais, passe esse número de telefone, pergunte à pessoa se ela deseja, claro. E passe esse número de telefone com o endereço Santidade Bíblica. Passe também o endereço do blog logos7.blogspot.com. Todo esse trabalho está sendo desenvolvido pela missionária Vivian Lopes, a quem nós agradecemos muito. Porque através desse trabalho do blog, nós alcançamos aí 20 nações. Bendito seja o Senhor. E quem sabe nos próximos tempos, nós possamos alcançar outras pessoas. Então eu repito, blog Logos 7, ponha só um numeral, blog Logos 7.blogspot. .com. E no YouTube nós temos algumas ministrações, mais de 10. O canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Então, ficam aí os endereços e a nossa gratidão ao Senhor, a nossa alegria. Agora, amanhã nós devemos parar um pouco, porque eu quero ouvir a voz do Senhor e quero discernir com clareza qual é o livro que ele deseja, se nós vamos na sequência ou se nós vamos para o Novo Testamento. Quero ouvir claramente a voz do Senhor e ele fala claramente aos nossos corações. Claramente, ele nos dá o discernimento através do Espírito, de qual caminho seguir e não nos deixa confundidos. Então, toda a nossa alegria, gratidão, o endereço, e agora vamos aguardar um dia ou 2 dias esperando a direção do Senhor para, se for a vontade dele, continuarmos essa ministração capítulo a capítulo. Muito bem, vamos ler 2 Samuel 24, e antes disso eu leio um texto que o pastor Paulo nos mandou: vencer o mal com o bem. Depois lemos o capítulo 24, que é o último de 2 Samuel, e depois também uma nota de rodapé e uma palavra de ênfase pastoral. Diz assim o texto: vencer o mal com o bem. O apóstolo Paulo escreve aos romanos: abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Não pagueis a ninguém o mal com o mal, não vos vingueis uns dos outros. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixe vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículos 14 a 21. Essas palavras, irmãos e irmãs, vão direto ao coração da vida espiritual. Elas deixam claro o que significa escolher a vida, não a morte. Escolher bênçãos e não maldições. Mas o que nos é pedido aqui vai na contramão de nossa velha natureza, a natureza humana. Nós somente seremos capazes de agir de acordo com as palavras de Paulo, sabendo com o nosso ser inteiro que o que somos convidados a fazer para com os outros é o que Deus tem feito por nós. Henry Nouwen é o autor desse texto. Eu agradeço a equipe de devocional de abertura que tem enviado aí praticamente nesses 40 livros, aqueles que oram por nós, aqueles que divulgam, aqueles que ofertam. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos vocês, porque vocês são participantes dessa obra missionária. Aleluia. Vamos ler agora 2 Samuel 24. Diz assim o texto: então mais uma vez irou-se Yahvé contra Israel e moveu Davi a punir o povo ordenado. Vai agora e faz a contagem completa do povo de Israel e de Judá. E acrescentou o rei a Joabe, comandante do exército que estava com ele: percorrei, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e fazei o recenseamento de toda a população, a fim de que eu saiba exatamente quantos somos. E Joabe respondeu ao rei: multiplique Yahvé, teu Deus, o povo 100 vezes. Mais do que agora, de sorte que os olhos do Senhor, meu rei, o contemplem. Mas por que teria o Senhor, meu rei, tal desejo? Entretanto, a palavra do rei prevaleceu sobre o questionamento de Joabe e sobre a ponderação dos comandantes do exército. Então Joabe e os comandantes do exército saíram da presença do rei com o objetivo de realizar a contagem de todo o povo de Israel. E, atravessando o Rio Jordão, deram início ao censo em Aroé, ao sul da cidade, no vale. Depois partiram para Gade, de lá para Jazá, Gileade e a terra de Tahtim Hodst, a nova Cádiz dos dos hititas chegaram a Yaan, em Dan e as cercanias de Sidom. Dali seguiram rumo à fortaleza de Tsor, Tiro, de todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e por último foram até Beer-Sheba, Beer-Sheba, como conhecemos, na região sul de Judá, o Negueb. Tendo percorrido toda a terra, retornaram a Jerusalém ao final de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. Israel contava naquela ocasião com 800 mil homens capazes para o serviço militar e em Judá mais 500 mil homens. Você percebe aí que já houve uma perda daqueles 2 milhões que saíram do Egito, né? A partir do versículo 10, irmãos e irmãs, vai falar sobre a peste e o perdão divino. Depois de contar o povo, o coração de Davi sentiu remorso e confessou a Yahvé: cometi um grave pecado. Agora, ó Yahvé, perdoa esse erro do teu servo, porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Quando ao raiar da manhã Davi se levantou, o Senhor já havia comunicado a Gade, o vidente e profeta, a serviço de Davi, essa palavra. Vai dizer a Davi: assim diz Yahvé, eu te ofereço 3 opções de castigo. Escolhe uma delas e eu executarei em punição por tua falta. Então Gade correu à presença de Davi e declarou: que preferes que te aconteça? Que 3 anos de fome caiam sobre a tua terra? Que caminhe 3 anos fugindo de teus inimigos, que te perseguirão implacavelmente? Ou 3 dias de praga sobre tua terra e teu povo? Reflete bem e decide que resposta devo apresentar diante daquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: eis que é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos de Yahvé, porquanto enorme é sua misericórdia, a ficar à mercê do castigo dos homens. Aqui uma paradinha, irmãos. Primeiro você viu o acento, né? No 3 de novo, todo o significado da ressurreição de Jesus, do livro de Esther bem antes. Então, habitue-se a isso e quando ler o número, visualizar o número 3, ler o número 3, entenda, isso é um momento de virada da história, de tratamento, né, de passar pela morte para a vida eterna. Então, fica esse lembrete mais uma vez. E no versículo 14, Davi então faz essa ponderação que prefere cair nas mãos de Yahvé. Irmãos e irmãs, existe algo em que os homens são maiores do que Deus. Como assim, pastor? Sim, é verdade. Os homens são maiores do que Deus na crueldade. Como já vimos, esse capítulo não está na ordem cronológica, ou seja, não é na ordem de tempo exata dos acontecimentos históricos. É uma espécie de apêndice canônico, ou seja, um texto que foi enxertado depois no último capítulo. Esse episódio deveria estar em algum lugar antes do capítulo 9. Alguns estudiosos acreditam que estaria melhor depois da conquista de Rabá, no capítulo 11, versículo 1, 1 Crônicas 20, de 1 a 8. O mais importante, irmãos, irmãs, todavia, é a essência da mensagem de Yahvé. Davi já havia passado por inúmeras experiências com Deus e com a humanidade, vivido épocas de paz e riqueza, e tempos de guerra e extrema necessidade. E aprendera que Deus, mesmo em sua ira, é ainda mais misericordioso e perdoador que o ser humano natural, selvagem, debaixo do pecado original. O ser humano é vingativo. Concluindo, é notável o fato de Davi ter feito absoluta questão de pagar o preço, que nós vamos ver agora, pedido pela eira, que passou a ser propriedade real da casa de Davi, local onde mais tarde se edificaria o templo. Exatamente no alto do Monte Moriá, onde Abraão ergueu um memorial a Yahvé quando da sua experiência de oferecimento de Isaac a Deus, e onde hoje em dia, no centro de Jerusalém, está localizada a cúpula da rocha. Hoje é motivo de, já muitas décadas, é motivo de luta entre os povos, mas esse terreno foi comprado por Davi, pertence a Israel, e isso é inquestionável. Está localizado na Cúpula da Rocha, a mesquita muçulmana de Omar. A oferta de Davi foi de grande valor, e não uma esmola qualquer. Comprou aquele terreno pelo equivalente a 600 siclos de ouro, mais de 7 quilos, precisamente. 7 quilos e 200 gramas de ouro puro. Considerando que um ciclo equivalia a 12 gramas, 1 Crônicas 21, 25, Davi estava com pressa e não quis esperar até que os bois fossem trazidos das suas manadas, que passavam a certa distância, e por eles pagou mais de 50 ciclos de prata. O perdão, a reconciliação e a restauração de Israel, de acordo com a aliança de Yahvé, foram obtidos mediante a misericórdia de Deus. Encontrando o coração arrependido do rei Davi, sua oração sincera, intercessora e os sacrifícios por ele oferecidos. Então fica aí um panorama histórico, arqueológico, que você deve prestar atenção. Versículo 15. Sendo assim, o Senhor mandou a praga sobre todo Israel, desde amanhã até o tempo determinado, e morreram 70 mil homens da população, desde Dan a Berseba, do norte ao sul da nação. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, Yahvé, conduído, decidiu suspender sua punição ao povo e ordenou ao anjo que estava destruindo a população: basta, retira tua mão agora. Naquele momento, o anjo do Senhor estava próximo da eira, o terreno de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Ao contemplar o anjo que estava matando o povo de Israel, exclamou Davi a Yahvé: fui eu quem pecou. Só eu sou o culpado de iniquidade. Essas pessoas não passam de ovelhas. Que mal fizeram elas? Pergunta Davi. Venha, pois, sobre mim o teu castigo e sobre a minha família a tua correção. Então, nesse bloco, você vê o pagamento do local do templo, onde está a mesquita de Omar. Alguns dizem que está exatamente ao lado, né? Mas isso é de pesquisa. dos historiadores e arqueólogos, né? O que importa é que esse terreno todo foi comprado por Davi e pertence a Israel. Do versículo 18 até o 25, finalizando, é o último bloco do capítulo e do livro de 2 Samuel. Davi ergue um altar ao Senhor. Nesse mesmo dia, só faltou dizer, Davi confessa o seu pecado. E ele diz, não faça nada contra o povo, fui eu quem pequei. Mas a consequência do pecado dos líderes acaba recaindo muitas vezes sobre o povo. Nesse mesmo dia, veio Gade à presença de Davi e lhe orientou sobre uma determinada questão. Sobe e ergue um altar a Yahvé na eira de Araúna, o Jebuseu. Sem demora, subiu Davi, segundo as instruções de Gade, como Yahvé lhe ordenara. Assim que Araúna viu o rei e seus soldados, dirigindo-se ao seu encontro, saiu e prostrou-se perante o rei, rente, com o rosto rente ao chão, e declarou: O que desejas, meu senhor e rei, de teu servo? E Davi respondeu: Adquirir de ti esse terreiro ou terreno e edificar nele um altar no meio da sua gente. Então declarou Araúna a Davi: Que o Senhor, meu rei, a tome para si sem pagamento e a ofereça em sacrifício, como te aprouver. Eis aqui também os bois para o holocausto e o sacrifício totalmente queimado, e o debulhador e o jugo dos bois, a lenha. O servo do Senhor, meu rei, tudo entrega de boa vontade ao rei. E concluiu Araúna, que Yahvé, o teu Deus, aceite a tua oferta. Contudo, o rei replicou Araúna, não, eu faço questão de comprar tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé, meu Deus, holocausto que não me custem nada. E Davi pagou pela aquisição do terreno e dos bois 50 peças de prata. Aqui um versículo chave, né, irmãos? Não quero oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Não há como viver vida cristã, nem santificação, nem vida missionária, se isso não vai lhe custar nada, se isso não vai lhe custar a sua dedicação, a sua oração, o seu louvor, a sua leitura bíblica e assim por diante. O Senhor deu tudo o que ele tinha na cruz do Calvário e nós também, em resposta ao amor, devemos oferecer o melhor das nossas vidas a Deus, o melhor em todas as áreas. Penso que isso já contemple tudo que nos diz respeito. E o último versículo para a glória do Senhor nesse livro. Davi construiu ali um altar a Yahvé e lhe ofertou holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Em seguida, Yahvé demonstrou seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra, e extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naqueles dias. Louvado seja o Senhor por esse capítulo e louvado seja o Senhor por esse livro, que a maioria dos historiadores diz que fazia parte de um texto só, um livro só. Tá bem? Mas para nossa Bíblia está separado 1 e 2 Samuel, então nós seguimos essa ordem. Irmãos, esse capítulo nos falou então brevemente do censo que foi feito, a peste e o perdão divino, por um lado, Deus chamando a atenção de Davi, porque nada passa impune, e o perdão do Senhor, que aceitou a oferta de Davi, e aceitou de tal maneira que Davi ergueu um altar ao Senhor, onde hoje nós vemos nas fotos de Jerusalém a cúpula muçulmana, aquela dourada, a cúpula de Omar. Que Deus nos abençoe na leitura desse capítulo, e eu quero reforçar duas coisas apenas: o perdão, a reconciliação, a restauração de Israel ou da igreja hoje, de acordo com a aliança que nós temos com o Senhor, foram obtidos mediante a misericórdia de Deus. A ação misericordiosa é de Deus, irmãos. Na cruz do Calvário, ele já disse: está consumado. Não leve em consideração a fala deles, eles não sabem o que estão falando. Então é misericórdia de Deus. Tudo que nós temos foi graça. Foi pela graça. E nós respondemos sim à graça. Não somos fantoches, não somos robozinhos, não somos programados para fazer determinada coisa, não somos de modo algum, pessoas que não têm o livre-arbítrio, que não tem a possibilidade de responder à misericórdia de Deus, mas a ação primeira da reconciliação nasce de Deus. Deus criou e Deus recriou através da reconciliação. A restauração da nossa comunhão com Deus vem de Deus. Deus restaurou Israel e restaura a igreja e restaura as nossas vidas, pessoalmente, como família, como igreja, e pode fazer uma grande obra na sociedade. Então, a iniciativa é de Deus para perdoar, a iniciativa é de Deus para reconciliar, a iniciativa é de Deus para restaurar, segundo a aliança que ele tem já desde o passado. Desde o passado, nos primeiros livros da Bíblia, você já vê isso. Você já vê em Abel essa iniciativa de ofertar o melhor para Deus. Claro que Deus colocou no coração dele o desejo, mas ele respondeu à altura. Abraão e outros tantos. A iniciativa é de Deus, a resposta é minha, é sua. O perdão é de Deus, mas a resposta para aceitar, perdoar, é minha. A reconciliação nasce de Deus, mas eu aceito ou não. A restauração é de Deus, mas parte de Deus, mas eu aceito ser restaurado e restaurar de acordo com a aliança que nós temos com o Senhor. E isso tudo, para concluir, foi obtido pela misericórdia. Deus olha para a miséria do nosso coração e se compadece, e pela sua misericórdia nós somos incluídos no seu povo. Tudo foi obtido mediante a misericórdia de Deus, encontrando um coração arrependido. Ah, pastor, então qualquer um? Não. Deus tem a misericórdia, mas ele vai disponibilizar misericórdia a todos, mas quem vai desfrutar da misericórdia é aquele de coração arrependido, que reconhece, como Davi nesse capítulo, o seu erro, o seu pecado, inclusive intercedendo pelo povo, para que o povo não sofresse. Nós temos que nos arrepender, pedir perdão, perdoar, demonstrar o fruto desse arrependimento através de uma nova motivação. Depende de um coração arrependido. Inclusive, a oração sincera e intercessora também depende de um coração quebrantado e os sacrifícios que nós vamos fazer para o louvor da sua glória depende do desejo de fazermos como ele. Ele entregou o melhor, seu filho, na cruz do Calvário, e nós devemos entregar o melhor também, que é a nossa vida na cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não há vida cristã sem cruz. Não há vida cristã sem cruz. Primeiro, a cruz que Jesus Cristo levou, e depois cada um de nós toma a sua cruz, que é o seu ministério, a sua vida dedicada ao Senhor, e responde a isso. E responde a essa obra de Deus, responde dizendo: eu também quero tomar minha cruz e quero segui-lo. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, e que a leitura desse livro tenha edificado a todos e todas, e que ninguém fique sem edificação. Leia esse livro mais quantas vezes você puder. Estude o máximo que você puder. Nós fazemos uma breve devocional destacando, dois ou três pontos de cada capítulo, mas você pode se aprofundar muito mais. E lembre-se, versículo 24: não quero oferecer ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custam nada. Ora, se não te custa nada, então que louvor é esse? Que para Deus custou a entrega do seu filho. Então, tome a sua cruz, leia a palavra, ore, jejue, cante louvores, tome a santa ceia, participe da comunhão com os irmãos. Viva uma vida de entrega e doação ao Senhor, e você vai experimentar dessa misericórdia divina. Que Deus nos abençoe e nos encha da sua graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração, a doação divina do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém.